E aí, seus futricados, estou aqui de novo para fazer a segunda edição do Talk Show do Marella. Parece que muitas pessoas gostaram. Vocês sabem o que um tijolo disse para o outro? Há um ciumento entre nós dois, kkkkkk, vão se foderem. Mas continuando, eu já disse seus filhos das putas, ou vai perrequem ou vai perder pro R Fênix no One Christmas Stand. E hoje trouxemos um convidado especial para esta edição, ele se chama Revinho. Então Revinho, como vai você? Oi, Levi, tudo bom? Eu vou bom, tudo bom? As doidas fazem isso comigo, mano, bro. Oi, seu pai tem boi. Não, tem vaca, seu babaca. Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk parte da minha storyline. E que porra era bom daquele profissional do bom cheque, só? Vat. Você disse que eu era profissional do cheque, vô. Mas cara, foi você que disse. Não, é você que faz o show, seu burro. E daí? Você não é profissional do sexo? Não. Então você é puta mesmo. KKKKKK. Então os seus abestados. Vai se foderem quem disse que domingo não era o último dia da semana. É sim, da mesma forma que existe segunda-feira e terça-feira, não existe domingo-feira. Então, domingo é o último dia da semana. Vão se foderem. Começando com um salve. Gostaria de mandar um salve pro Daniels novamente. O futricado pediu mandar um salve pro Lucas, meu novo GM. Mandar um salve pro Gago. Mandar um salve pro Freit. Não sei por que chamam o Fred de Freit, mas valeu aí. Mandar um salve pro Revinho. Mandar um salve pro lutador mais novo da FWF, de 10 anos, o Suri. Mandar um salve pro Matthew Morgan. Queria mandar um salve pro Fábio. Mandar um salve pro Kaique, que me odeia. Mandar um salve pro Caio Leandro, e um salve pro contender pro FWF Championship Leo Rox. O Mark Gelá também merece um salve, porque ele é futricado, da Futricado Productions, seus satânicos. O Mark Gelá é ateu, é, eu vou pro céu, toma Gelá, kkkkk, vão se poderem, que nada, eu gosto de vocês, valeu e até a próxima.